Gente, paz do Senhor, hoje eu estou aqui para gravar mais um vídeo para o nosso canal, Paulo Neto, e hoje o nosso vídeo vai ser um vídeo cantando a música da Laura Souguedes. Laura Souguedes é Ana Nóbrega. A Dana Nóbrega. Eu sou a Ana Nóbrega, é mais bonita. Ana Nóbrega e... Ou Laura Souguedes, como vocês quiserem. E peço para que você se inscreva nesse canal, que você nos ajude, que você nos dê uma força para que esse canal cada dia esteja crescendo e melhorando para vocês também. Deus abençoe. Não se esqueça de se inscrever, de comentar, de compartilhar esse vídeo e que Deus abençoe a sua vida. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. Seu eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é meu descanso, em teus braços é meu descanso. Teus braços é o meu descanso. Os teus braços é o meu descanso. Ai, ai, ai. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Deus abençoe a sua vida. Creia que nos braços dele é o seu descanso. Descansa no Senhor, espera nele e o mais ele fará. Que Deus abençoe.